apresenta Live Set. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go upfront. Olá, bem-vindos a mais uma sessão do Live Set. A partir de agora e nas próximas 2 horas, o melhor da música eletrónica. Live Set. Abrimos, como habitualmente, nesta primeira parte, com a contagem das 10 mais. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com. Power Play. Começamos então pelo número 10, esta semana a pertencer a TV Rock, Hook and Sling e Rudy, e este Diamonds in the Sky. 10. Live set. You listen, you groove. Power play. No número 9, esta semana temos Javi Alfaro, featuring Kelly Diamond, e o single Dreams já foi número 1 nesta contagem. 9. Subindo agora para conhecer quem é que está na oitava posição, é DJ XP Albert Kick featuring Imagine. O single chama-se Sweet Love. Hey. We'll be right back. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. What you gonna do when your heart can't give anymore? E continuamos com a contagem das 10 mais desta semana. Já sabem que podem votar todos os dias em bullpower.com. Vamos agora ficar a conhecer o número 7 esta semana para este Escape de Robbie Rivera. 7. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. E estamos praticamente a meio da tabela. Vamos conhecer quem é que está na 6ª posição. É DJ Zé Luís e o single Gotta Have House Music. Sim. Yeah, but

This is Pink Tong. Welcome to Friday Nights. Friday night. Pink Friday Tong night. On Radio 1. Friday night. Friday night. Friday night. It's life. We'll find you. Distinctive vocals from the, my mate actually, Skin. Fantastic voice. Eric Murillo, Eddie Thornike, If This Ain't Love. And before the M83, I played that for Zane Lowe, by the way, also a big M83 fan. Getting large with the Eric Prydz version, the hottest record on Wednesday on Radio 1. Live 7. Power Play. Vamos subindo agora para os três primeiros. A terceira posição esta semana a pertencer a Nicky Romero e este potente single que se chama Generation 303. Three. We'll be right back. Favorita para elegeres o top do live set, basta ires a www.bupor.com. Estamos já no número 2, já foi número 1 e anda aqui com uma ligeira subida esta semana. Este Again and Again de Bastow é o número 2 esta semana, o que quer dizer que temos um novo número 1. Fique para conhecer daqui a pouquinho. Thank you. again and again. Maximum power. It's satisfaction. I said. Power play. Finalmente chegamos à primeira posição, uma entrada direta para o primeiro lugar, portanto, o que é resultado, de votações massivas esta semana neste tema. Estamos a falar do fantástico Alone de Liquid Deep, entra assim diretamente para a primeira posição esta semana. One. Você está a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Mais informações, publipt.info/liveset. Can't y'all? Her day I wouldn't be right with.

djzeluis.com. This is my church. This is where I heal my hurts. DJZeluis.com.

djzeluis.com. And it makes me wonder. Life set. Yeah. Life set. DJZeluis.com. Traveling, and it feels so good. driving your mind in every different direction. Let me mention minds come from a different dimension. Zelwish.com.